que me frustra, destruta. Governante, filho das putas, não dou conta do recado. Nunca se viu, morre continuando como sempre acontece. Na real, isso também rola estresse. Aqui foi galão que se diverte. Governantes são farsantes, inoperantes, inadequados. Assumiram o mandato por todo o estado, só causa estrago. Política autoritária, ilusória, que só cria velório. Mas aqui, pelo contrário, fisicamente é resistente. Aqui ninguém é falsário, favela não usa traje. Mas que viagem, debate, a fome é tristeza no relevo. Eu me atrevo, a rigor do seu festeiro. As muitas você teve o dia inteiro. Qual foi o contexto? Corrupção em peso. Conclusão não obteve nem o terço. A mente progresso. Favela só apodrece, todo dia o lixo cresce. Emprego nunca aparece, latrocínio acontece, sociedade enriquece. Coisa sema criminal, eu tomo agresso. Aos humildes, o clã da Norte, mano, uma prece. Clã da Norte, mano, uma prece, pra ver se converte com rap. O clã da Norte, mano, uma prece, pra ver se converte com rap. O clã da Norte, mano, uma prece, pra ver se converte com rap. Pra ver se converte com rap. Clã da Norte, mano, uma prece, mano, uma prece. Clã da Norte, mano, uma prece, pra ver se converte com rap. O clã da Norte, mano, uma prece, pra ver se converte com rap. O clã da Norte, mano, uma prece, pra ver se converte com rap. Pra ver se converte com rap. Clã da Norte, mano, uma prece, mano, uma prece. Que merda, RS é a terra de loucos, onde poucos vivem bem e muitos no sufoco. Culpa da incompetência do governo de rigor. Digo isso por trair nosso estado, com essa tática de guerrilha, onde manda matar, se não parar, sem te ficar nem olhar. O pouco que você vai tirar, basta, meu povo se revelou, se revoltou, mano, isso é absurdo. Eu fico puto e não me iludo. Orçamento participativo é uma bosta. Não vejo fluir, na favela nada muda. Por aqui é a mesma merda. Pelo meu país, meu estado, minha cidade, meu bairro, meu reduto, eu luto. Sei que aqui rola o absurdo. É irmão, a consciência de sentimento está no coração. Lute pelo certo, seja GN como nós. Exército, a guerrilha negra, porta-voz, da voz da favela. Lutando contra a marginalização do governo de Rigoto. Com esse louco no poder, sobraram poucos. Mesmo assim lutaremos, frente a frente não desistiremos. Combater o dilema, só se os objetivos são alcançados. Como um filme de drama é a cena, é a desgraça da polêmica. Lucratividade do estado que está inteiro. Vejo milhões de pessoas gastando dinheiro e rigoto no meio. Me dizendo de segurança sua volta, senão é morto. Nojento rigoto, seu filho está por pouco. O ódio e a desgraça estão lançados. Quanto país, o sistema e o estado estão lançados. Estão lançados, estão lançados. Favela. Clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. O clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. O clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. Pra ver se converte com rap. Clã da Norte, manda uma prece, manda uma prece. Clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. O clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. O clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. Pra ver se converte com rap. Clã da Norte, manda uma prece, manda uma prece. Clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. O clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. O clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. Pra ver se converte com rap. Clã da Norte, manda uma prece, manda uma prece. Clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. O clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. O clã da Norte, manda uma prece pra ver se converte com rap. Pra ver se converte com rap. Clã da Norte, manda uma prece, manda uma prece.